fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Mas se por exemplo chover, mas se por exemplo chover, não vou. Diga a Maricotinha que eu mandei dizer que eu não tô. Não tô, não vou. Não tô, não vou. Uma chuvinha, redinha, cotinha aí piorou. Não vou, não tô. Não vou, nem tô. Maricotinha faz 35 anos, veio agradecer, comemorar junto aos senhores e aos meus companheiros de trabalho, João Carlos Coutinho, Márcio Malar, Bernardo Vesseler. João Castilho, Rômulo Gomes, Reginaldo Vargas, Carlos Paula, e o nosso maestro Jaime Allen. Diga Maricotinha, diga Maricotinha, diga Maricotinha que eu não tô. Não tô, nem vou. Não tô, não vou. Uma chuvinha redinha, uma chuvinha cotinha, uma chuvinha e piorou. Não tô, nem vou. Não tô. Se fizer bom tempo amanhã, se fizer bom tempo amanhã, eu vou.